noite rainha, como vai? Sou seu coringa ou seu ai? Luvas de couro, meias de seda, brilham ao luar. Eu fico mesmo de smoking, vamos dançar. Boa noite, como vai? Como vai? No meio da noite você chama. Eu venho como fogo incendiar sua cama. Não se afogue em meus beijos, não se afobe, venha devagar. E amanhã eu prometo eu vou voltar. Boa noite, meu amor. A vida é arte do saber. Quem quiser saber. Tudo bem? E você? Como vai? E como vai? Os aventureiros entram em cena, voando. Cavalos alados e seus cavaleiros brincam ao luar, tomando de assalto o dia que vai chegar. Boa noite, até já. Até já. Até já. Yeah, I think.